E no momento que eu não souber, porque o Exu não sabe tudo, eu simplesmente calo a minha boca. Porque o silêncio, para quem não sabe nada, já é a assinatura da humildade e de alguém que quer, pelo menos, aprender com o outro alguma coisa a mais. Eu vou falar de mim. Ah, ixi. O senhor foi exilado então no final. Não foi livre, E espontânea não foi vontade. uma vez só. Foi duas. Então, como é que foi? Falaram, olha, seu Só Zé. que eu não tenho como exilado. Eu fui simplesmente. Eu vou usar uma palavra chamada expurgado por forças naturais do macrocosmo. O macrocosmo funciona identicamente a um corpo são. Se eu era um vírus e uma célula doente, o que que o seu corpo vai fazer? Espele. Já acabei de explicar pela segunda vez. Só que ele expelindo, e como este corpo é infinito e magnânimo, eu vou para outro lugar, aonde a minha doença já não é o câncer, mas sim a cura de outros males. Essa é a meta da criação. Semelhante curar semelhante. Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, andando só caminhando. À vontade. Senhor José Pilintra das Almas? De novo, o senhor vem com essa palavra maravilhosa, senhor. É mesmo, né? Eu ia dizer, excelentíssimo irmão e amigo espiritual. Zé Pilintra, tá bom. Já basta? Tá maravilhosamente bom. Então tá bom. Nesse meio tempo da última vez que a gente falou até hoje, conta pra gente o que o senhor fez. Negão. Cada Exu tem seu trabalho específico. O meu, que não é mais do que nenhuma outra entidade, é auxiliar algum grupo de encarnados ou até mesmo desencarnados. O meu trabalho dentro dessa legião de Zé Pilintra, que eu não sou Zé Pilintra como vocês falam, posso entender o verdadeiro ou original. Apesar que todos os Zés são Zés, cada um dentro do seu trabalho. Eu trabalho contra a pedofilia e trabalho muito com a energia libido no sentido de harmonizá-la. Dentro dessa energia, muita gente usa em vários ângulos da vida, que o libido não é só a energia sexual. É vontade, impulsos, fobias, manias e outras coisas mais. Mas posso te dizer que eu também procuro desmantelar no plano espiritual e assim criando um afeto, perdão, um efeito no plano material, alguns grupos de pessoas carnadas que trabalham vendendo órgão de criança, matando, sequestrando, como também pedofilia e atos que não cabe falar. Pelo menos hoje não. Fora isso também, os falangeiros de Zé Pilintra, eu já lhe falei isso num dos diálogos, os primeiros. Isso eu posso falar por todos os Zé Pilintras, não só por mim. Nós trabalhamos como um agente similar ao agente como se fosse a ONU de vocês. Independente do grau de Zé Pilintra de evolução. Similar. A diferença é que cada Zé, dependendo, aí depende muito do grau de consciência do medianeiro, ele vai expressar de uma forma. Mas fora do médium, já não mais dependendo do médium, ele corresponde a uma lei, a uma harmonia, a um equilíbrio. E todos nós, Zés, usamos a sagacidade. Por isso que os Zés Pilintras podem trabalhar, sim, em várias linhas espirituais, não só de Exu. Só que se as pessoas entenderem que trabalhar é possuir poder dentro de uma linha, já vai tudo por água abaixo. É como um auxiliar. Entende, rapaz? Entendi. Plano espiritual, ou você é unido ou separado. Te levar dentro do ângulo como os carnados entendem. Tá. À vontade. E, inclusive falando sobre procedência, de onde vem, para onde vai e o porquê das coisas, às vezes as pessoas me perguntam assim: ele veio de capela ou tem origem em outro orbe? O senhor pode dizer que não é importante. E no fundo... O senhor agora está com bola de cristal, não é? Para mim não é importante mesmo, mas para a pessoa que perguntou, então, e para muitas pessoas é importante. Então, o senhor pode responder. Posso repetir de novo? Fazer um esforço, isso. Para mim, não a pergunta, mas para mim a entidade não é importante. Então, não, João. É. Agora, eu entendo que para muitas pessoas é importante. E é. Concordo, é. Essa entidade que vos fala vem de um outro multiverso. Eu vou continuar batendo na mesma tecla, porque nem vocês são da Terra. Só que se as pessoas entenderem outro multiverso como espírito mais evoluído, eu não posso fazer nada se vocês querem ser os mendigos e sofredores eternos. Mendigos no sentido de inferiorizar-se, e sofredores no sentido de não se sentir merecedores de ter o mesmo Deus dentro de vós, misses todos que estão aí, como qualquer outro ser nesse terreno ou nesse quintal macrocosmo. É a concepção de cada um, eu não posso ir adiante. Então, eu acho vamos ver. Dentro do entendimento de vocês, eu vim de uma estrela de Andrômeda. Foi lá onde, vamos dizer, eu tive vivencitudes que me marcaram mais. Antes de ir para Júpiter, numa esfera de Júpiter, para depois estagiar numa esfera que foi destruída algum tempo atrás, esfera física. Oh, yeah. E depois estagiar em Marte, para depois estagiar no Egito. Da onde é o Egito hoje? Tá explicado, rapaz? Vamos para outra pergunta. O senhor foi... Só que não tenham isso como um super-herói evoluído, ou que vocês podem imaginar, ou se quiser também imaginar que é o médium fingindo, ou a entidade está se gabando, porque eu estou respondendo uma pergunta. A sua proposta, para quem já me conhece, um lema que eu levo comigo é autenticidade. Se é para mim responder essa pergunta na mentira, então é melhor que você fale com um palhaço. É verdade. Não, mas olha, é mais fácil, pelo menos no meu caso, pensar assim: olha, ele estava em Andrômeda, caiu para Júpiter, caiu para um planeta e o planeta foi até destruído, caiu para Marte, caiu para a Terra. Coisa boa não pode ser. Coisa boa não pode ser. Mas é assim que o ser humano vai interpretar. É, então. O senso de evolução de vocês é cheio de escadinhas, que nem escada rolante. Você quer subir para cima, mas ela desce para baixo. É. Então quem sou eu para querer trazer uma verdade além do que vocês podem conceber como realidade em suas vidas? Tá certo. Vocês continuam entendendo que evoluir é só para cima? Então, vocês são apegados só no norte ou talvez só no sul. Esquece que um círculo, para ser círculo, ele dá volta. Pensem. Mas vamos lá, menino. Eu senhor... não devo nada para ninguém, claro, a não ser minha consciência. Eu não estou aqui para ninguém acreditar. Ainda tem-se que o Exu, que não é o meu caso, eu sou apenas um Exu dentro de um padrão de consciência. Mas ainda tem-se que o Exu é evoluído, que o Exu é preso nessa terra e que o Exu é preso só no conceito religioso. Então quem sou eu para modificar isso? Esquecem que o Exu também é uma alma, que o Exu também é um espírito e que o Exu também é livre. seguir uma religião temporal, seja ela qual for, dentro de uma presilha transforma-se em uma seita cheia de dogmas e sofismos. Agora, essa mesma religião evolui. E um dia a mesma religião ou se rarefaz ao ponto de se exterminar de uma forma ampla e se misturar com tudo, ou se destrói no sentido de morrer no esquecimento. Eu vou usar essa palavra. O que é que vocês umbandistas querem? Se realmente amam Umbanda? Amplitude e eternidade, e eternizar num senso comum de amor à Umbanda, tornando ela mais ampla, não apenas dentro do seu quintal, dentro do seu Ilê, mas dentro do Ilê de Olorum, que é o macrocosmo inteiro. Continue. Um dia, seu Zé, vai existir num outro planeta um livro chamado Os Exilados da Terra, né? É, por aí. Aí o outro planeta vai ter vocês como o quê? O capeta encrasurado, acorrentado nas profundezas do inferno. Nossa, que isso. Mas é assim que vocês têm muitas coisas, rapaz. Neste mês de janeiro, ele tem a filosofia dele e os pontos de vista. Eu tenho os meus. Né? Vou falar uma palavra bem humana. Duas, três, quando nós conversamos, porque ele tem uma insignificante clarividência, nenhuma opaca clareaudiência, nós entramos em controvérsias. Entende isso? Ah, é. Acontece. Mas ele, isso é bom. Ele conta. Mas isso é bom. Uhum. Muito bom. Porque se é para mim me manifestar num escravo, numa pessoa que, se eu assoprar, ela vai acreditar que ela pode flutuar e se atirar de um edifício de 20 metros, é melhor que eu não venha. Espero que quando ele ouvir isso, tá ouvindo, seu Edson? Só crie vergonha na cara e pelo menos continue estudando da forma universalizada que nós conversamos. Nossa. Bom, eu não tô xingando ele, não. Quando ele escutar, ele vai entender. É para todo mundo. Você não precisa deixar de ser um bandista para estudar outras fontes para o quê? Para não julgar mais as outras pessoas e deixar de se limitar a si mesmo. Vamos lá. Então, tipo, eu vejo, por exemplo, um exilado como alguém que não acompanha a evolução daquele planeta, mas não necessariamente menos evoluído que o planeta que o recebe. Muito pelo contrário, ele vem trazendo tudo aquilo de lá. Os exilados de capela não foram e não são inferiores no sentido de evolução intelectual. E nada. Pelo contrário. O exilado de capela mais ignorante em si compara-se com um dos maiores sábios dentro da ciência de vocês de hoje. Intelectual, que é um ponto que eu já toquei uma vez, muita gente não gostou. Eu não pode falar dos só inteligentes. Porque se você fala alguma coisa de um inteligente, ele se ofende. Já o sábio não tem por que ele se ofender. Porque o sábio, ele usa a sua inteligência com a sabedoria do coração. Usa com complacência a razão, que provém da alma. Já o inteligente, ele calcula todas as coisas que aprendeu e disputa com o outro. Se assim for só o inteligente, usar só a inteligência como algo que possa criar uma distinção do que o é meu é melhor e o teu é supérfluo e pior. É. Nossa. À vontade. Então, o senhor... Eu gostaria de entender melhor o processo de exílio. Quem é que organiza, quem ouve, vai estar em qual estado? Ele já vai estar no mundo espiritual, não é assim? Eu vou falar uma coisa para vocês todos. Pegue o consentimento que vocês têm de Deus. Não interessa o nome que vocês possam dar a este ser magnânimo. Mas o que vocês podem... não apenas imaginar, mas nutrir dentro de vocês como algo puro. Puro. Você acha que este algo puro anda com um tronco cravado em algum lugar, em um chicote? Onde é que vocês, alguns, podem imaginar ou tiraram que os ilados foram no sentido de obrigado a se retirar? Nem essa terra que já está acontecendo desde a década de 1964, retiradas, vamos dizer, de maior vulto dos umbrais. Mesmo assim, muitas entidades da Umbanda e outras entidades militantes de outras correntes espiritualistas estão convidando a esses seres a reforma íntima. Se eles não aceitam, o próprio magnetismo e o próprio fluxo-refluxo das energias vagantes pelo macrocosmo fazem esse trabalho, sem chicote e sem o tronco. Ou vocês acham que Arcanjo Miguel vai vir com uma carrocinha botando os cachorrinhos a correr para dentro, alguns a pontapés e outros a chicotaços, e depois mandá-los para o canil do outro lugar do macrocosmo? Então há muitas coisas que têm que ser revisadas. A primeira coisa é a vergonha na cara e o amor próprio e o respeito perante as almas sofridas. E também aos nossos irmãos simbolicamente menos desenvolvidos nas coisas da moral, da ética e do bom senso comum. Está respondido, menino. É, mas a gente quer mais detalhe, né, seu Zé? Tipo, ó... A sequiosidade é grande, não é isso? A curiosidade? Sequiosidade, vontade. É, então. Não, mas é... Sabe por que é? Por exemplo, para entender uma coisa. Ninguém é exilado dentro do corpo, não é? O cara tem que morrer para ser exilado. Viram? A matéria não é uma cadeia. Ah, lá. Eu vou falar de mim. Ah, lá. Ixi. O senhor foi exilado, então, no final. Não foi livre, espontâneo. E não foi uma vez só. Foi duas. Então, como é que foi? Falaram, olha, seu Zé... Só que eu não tenho como exilado. Eu fui simplesmente... Eu vou usar uma palavra chamada expurgado por forças naturais do macrocosmo. O macrocosmo funciona identicamente a um corpo são. Se eu era um vírus e uma célula doente, o que, que o seu corpo vai fazer? Expele. Já acabei de explicar pela segunda vez. Só que ele expelindo, e como este corpo é infinito e magnânimo, eu vou para outro lugar, aonde a minha doença já não é o câncer, mas sim a cura de outros males. Essa é a meta da criação. Semelhante curar semelhante. Se nós termos isso, os expurgados, como uma frequência que outros necessitam para curar um câncer maligno e transformar-se pelo instigar desta unção simbiótica com outros seres expurgados de outro lugar, vocês vão entender que tudo é uma questão de frequência. Agora, dentro do dualismo, vocês já vão interpretar como maligno e benigno, o bem e o mal. Simplesmente o corpo onde eu vivi, eu vou falar de Vênus. Numa esfera de Vênus, na época o meu corpo mais denso era similar ao corpo astral de vocês. Similar. Lá eu fui expurgado pela segunda vez. Uma pergunta que não quer se calar. Eita. Se tu eres, Zé, um espírito milenar, como este médium que está aí, carne e osso, suporta a sua inteligência? Eita. Tem uma irmã que passou pela sua conversa, chamada Maria Padilha. É. Se o senhor me conhece, eu não sou puxa-saco de ninguém. Salve, Maria Padilha. Mas, para mim, comentar da entidade é porque realmente... Eu respeito o médium e conheço a entidade. Uhum. Pode falar. Ela fez um comentário com o senhor. Uhum. Que se ela se transformasse, eu vou usar esta palavra, peço perdão a ela. Uhum. Uma Iansã, ela ia esquecer que foi Padilha. É, então. É a mesma coisa. Uhum. O meu conhecimento, hoje, se eu calcular, ele é vivenciado, não intelectualizado. Se ele é apenas vivenciado, ele está mais num senso de sensibilidade de que intelectualidade. Aí eu tenho milhões de anos. Para mim galgar de novo essa intelectualidade, eu tenho que, não mais pela inteligência, mas pela sabedoria de ser o que eu sou, o é, estar sempre nutrindo um padrão de vibração. Se isto acontecer, eu vou me lembrando como flashes de um sonho. Só que no momento que eu lembrar, eu não esqueço mais. Eu estou tentando colocar em palavras humanas. E isso não é algo exclusivo deste que vos fala agora. Quantos de vocês que estão me escutando que já sonharam com extraterrestres ou com planetas que não existem aqui, nada mais são do que os mesmos flashes que eu tenho de vez em quando? Eu não estou brincando, rapaz. É sério. Nem sempre é vocês desdobrado numa dimensão de seres elementais. Muitas vezes vocês só estão lembrando de uma vivencitude, de uma vida que tiveram em outra esfera e até mesmo em outra galáxia. Se vocês estão sempre de passagem em várias localidades deste corpo magnânimo chamado macrocosmo. Por isso que eu, nesta matéria, bato muito nessa tecla. Não adianta ser apenas intelectual se você não tiver amor no coração. Porque Deus, ele lhe expõe amor, mas Deus não te dá a forma de amar. Deus te dá a substância. Toda a química é o suposto livre-arbítrio coletivo que vocês têm. E assim, a fórmula exata para curar a si e pelo menos instigar o outro de toda esta química provinda dessa essência, que é o amor, é o amar incondicional por si mesmo. Expliquei pela terceira vez. Mas, alguns aprontaram. Alguns que queriam fazer a mesma coisa que fizeram aqui. Tirar o planeta do eixo, numa estrela próxima de Cão. Tá entendendo, rapaz? Sim. E outras coisas a mais que não vêm ao caso. Senão nós vamos sair muito da proposta do seu trabalho. Claro, claro. À vontade. Mas posso te dizer de uma forma bem simples. Se eu fui expurgado, vou repetir o que você falou, boa coisa eu não fui. Dentro do dualismo de vocês é assim que entende, concebe, então eu não vou criar outras palavras para confundir ou sem querer enganar as pessoas. É, mas eu não estou aqui para vender mentira para ninguém. Claro, claro. E na Terra o senhor fez também umas coisas aí que acabou levando o senhor para as profundezas do umbral. Para mim tocar nesse assunto, ou as pessoas já ouviram desde o começo, quando eu comecei a falar com você. Isso. Ou eu posso repetir, você que sabe. Fala aí. Eu fiquei 1.283 anos. É, isso. Numa dimensão ubralina. Numa dimensão ubralina. Numa dimensão ubralina. Existem vários umbrais. Para vários estágios de consciência. Nessa dimensão, eu tinha o corpo similar a uma serpente, de mais ou menos 6 metros. Uhum. Aí alguns podem dizer, mas isto é horrível, mas isto é involuído. Se vocês conhecessem ou pudessem se ter numa viagem estelar, há algumas estrelas das Pleiades. Isso seria sinônimo de beleza angelical. É apenas forma. É apenas forma. O que conta é a essência. Mas a minha essência, dentro deste dualismo de vocês, vocês poderiam chamar de maligna. Você compreende isso, rapaz? Sim. Mas a cada um é dado conforme as suas obras, e eu não devo mais nada a ninguém, a não ser algumas coisas a mim mesmo. E isso um dia eu há de pagar. Continue. Pode-se dizer, então, seu Zé, que quanto maior conhecimento a gente tem... Se ele for mal usado, maior são as dívidas. Mala. Isso é para todos, então eu não estou, como vocês chamam, me corrija, me gabando, sendo gavola. Eu só estou falando as minhas vivencitudes. Agora, se você quiser saber como eu me tornei um Zé Pilintra para ficar mais terra-terra, mais humano, não limitado, eu posso falar. Então fala aí, seu Zé. Há mais ou menos 726 anos de vocês, eu fui resgatado nesta dimensão umbralina pelo um erê. Ou pelo menos foi assim que este ser de luz se materializou nesta dimensão. Este ser não me falou nada, porque há coisas que não precisam ser ditas. O amor, ele é tão puro que quando ele se faz em manifesto, numa forma, o seu emanar já é por si a libertação de todos os males. Só a presença desse ser, que eu vou comparar como angelical, que alguns têm na Umbanda como Mariazinha, A Umbanda não existia nesse tempo, ou pelo menos como se concebe. Mas ela se manifestou não como Mariazinha. Eu só estou usando correlações como se fosse hoje, agora. Porque no hoje e no agora ela se manifesta assim. Em outras transfigurações. O que que aconteceu? Simplesmente sentindo aquela energia, eu voltei a ser Cripturus, o mago do Antigo Egito. E bem Antigo Egito mesmo. Um homem extremamente arrogante e estúpido, extremamente intelectualizado, profundo na arte da magia, em todas as magias nas escolas de alguma época, em tempos por aí, neste círculo planeta Terra, do tempo que magia era magia mental, não só ritualística. E eu não estou desfazendo da ritualística. Ela me levou para uma outra dimensão, junto com outros irmãos meus, que por caridade, hoje eu entendo, que se transfiguraram como antigos egípcios, alguns sacerdotes e outros não. Me levaram para uma dimensão, adentrando, eu vou usar esse nome porque assim se aproxima mais da realidade de vocês, num buraco de minhoca. Numa porta dimensional. Essa porta me levou ao que vocês concebem hoje por Aruanda. Tá entendendo, menino? Uhum. Quando eu vi Aruanda, eu lembrei, nesta época, eu me lembrei das plairagens de Vênus. Mas Aruanda não fica em Vênus. Isso já dá motivo para as pessoas pensarem muito bem o que é Aruanda. Pensem, o que é Aruanda? Se Aruanda é uma morada, ela abriga vários seres que podem morar lá. Mas não é uma morada fixa, grudada, presa num conceito religioso. Talvez outras pessoas podem chamar em outras linhas de cidade cristal. Não, estão erradas. Você me entende, menino? Sim. Chegando lá, nessa viagem entre tempo e espaço, para mim, foi apenas 4 minutos. Mas já tinha se passado quase 500 anos. São dimensões diferentes. Isso é uma coisa que pode embaralhar a cabeça de alguns umbandistas, mas eu não estou mentindo. Albert Einstein estudou coisas similares a isso. O tempo é relativo. Os amigos espirituais que estão aqui estão dizendo que um Exu Mirim já falou sobre isso. Já, tempestade. De uma forma por cima, mas ele também não está mentindo. Uhum. São verdades. Voltando agora à dimensão aqui, o que interessa. É. Ao norte do Brasil, já estava, antes da Umbanda, existindo uma mistura de pagelança com um certo nome catimbó e com um certo nome de magias europeias, porque o catimbó é uma mistura de várias magias. Magias, até então, de portugueses, espanhóis, italianos e outros, junto com índios, mestiços africanos. Isto é história, não é balela. E assim, sugeriram a mim a trabalhar junto com estes seres espirituais. Não esquecendo que antes de vir para o Brasil, eu também militei na Austrália. Eu já lhe falei isso. No plano físico da Austrália e no sentido espiritual. Mas no Brasil, eu comecei pelas linhas que vocês chamam hoje de catimbó. E assim eu comecei a vir como Zé Pilintra das almas, com o tempo. Porque no catimbó é mestre Carlos, mestra Maria Padilha e mestre José Pilintra. À vontade, rapaz. Falei muito salteado para não ficar se prendendo a cosmizinho ritualístico de linha nenhuma, que eu respeito muito. É mestra Maria Padilha, mas eu não vou entrar nesse contexto. Continue. Então tá, né? Mas eu ia perguntar... Maria Padilha, mestra Maria, tem várias. Mas não que o senhor vem como? O senhor vem como mestre Carlos, né? É isso? Não. Ah, o senhor só deu exemplos. Se eu me manifestar em um médium no catimbó, José Pilintra. Tá certo. As frequências dos campos mórficos que condenam, como uma condenada no navio, como um radar num avião, aonde eu devo chegar, me manifestar e assim atuar, e com que atuar, e até onde atuar. Os campos mórficos são as energias psíquicas ou a malha psíquica de toda essa humanidade ou de uma egrégora dentro de um consenso e do contexto filorreligioso. Isso serve até mesmo os orixás, porque um orixá que se manifesta num ser do norte do Brasil, mesmo sendo o mesmo orixá em energia, se manifestar num ser sulista, já é totalmente diferente, os conceitos e preceitos. E se nós pegarmos esse orixá em essência e se manifestar num africano, já é outra, terceira coisa totalmente diferente. É isso. E os três orixás são autênticos. E os três seres que servem de médiuns para esse manifesto do divino são médiuns. E isso que é um detalhe ainda muito difícil para as pessoas entender, como disse Benedito de Aruanda nessa matéria, porque o ser humano quer ter um senso do único. O único todo-poderoso. E não é. Nós todos somos. À vontade. E a risada, para quem não conhece, pelo menos essa entidade que vos fala, essa gargalhada é para me manter em frequência vibratória unida com os campos energéticos desse mundo. Nem um Exu faz um barulho, nem um caboclo à toa. Tudo tem porquê. Mas ainda assim é o conteúdo que o senhor prefere que prestemos atenção, né? É a mensagem. A mensagem, né? É a mensagem. Se vocês começarem a prestar atenção só em gargalhada, só em tralar de dedo, só em bater de palma, ou outro tipo de artifício que a entidade use, ou possa usar, é sinônimo que o conhecimento de alguns é muito vago, não das entidades, mas das pessoas que estão buscando fantasia. Buscando fantasia no sentido de se apegar a isso, não que as entidades estão fantasiando para isso. Porque no começo da nossa conversa eu não era tão vacinado, mas agora eu já tomei uma morfina. Eu já sei como é que funciona. Tem pessoas que escutam para julgar. Tem pessoas que escutam para aprender algo. Tem pessoas que escutam para tirar algo de bom. E tem pessoas que escutam para oprimir, reprimir, julgar como algo de ruim. Livre-arbítrio de cada um. Eu só sou mais um a passar por aqui. Mas, no meu ponto de vista, sempre vai ser dentro da autenticidade. Tô aqui pra balela não, viu, rapaz? Algumas pessoas, seu Zé, perguntam, assim, por exemplo, é que gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os rebeldes exilados da capela, ainda colocam rebeldes, e a influência deles no mundo antigo e a ligação deles com o tal do Lúcifer. Eu vou tentar falar dentro de como muitos entendem. Uhum. Respeitando ao mesmo tempo a todas as pessoas, porque eu não posso falar só para meia dúzia. Ah, é. E muito menos falar o que eu acho que é verdade. Eu posso falar, como o senhor já deve ter notado, o que eu vivi e o que eu sei. E no momento que eu não souber, porque o Exu não sabe tudo, eu simplesmente calo a minha boca. Porque o silêncio, para quem não sabe nada, já é a assinatura da humildade e de alguém que quer, pelo menos, aprender com o outro. Alguma coisa a mais. Em primeiro lugar, eu vou usar essa palavra porque é assim que a pessoa perguntou. É. Os exilados aqui na Terra foram seres que, intelectualmente falando, esqueceram de quase tudo. Por que quase tudo? Porque eles foram puxados, convidados a integrar-se numa encarnação, ou numa reencarnação, como vocês queiram chamar, em corpos de símios. Eu estou pegando leve. Você está me entendendo, moço? Tá, tô. Esses corpos não tinham mecanismos, desde as secreções glandular, da eletroquímica hormonal, para captar a sapiência e a inteligência do todo o macrocosmo que é ininterruptamente imantada sobre essa esfera. Hoje vocês chamam isso de registros arcagiásticos, ou arcásticos, ou fluido universal. Dê o nome que vocês quiserem também. Mas, depois de alguns séculos, já esses seres carnando e desencarnando, o corpo foi desenvolvendo e este captar desse registro foi aumentando naturalmente. Tudo que vocês fazem fica registrado. Não interessa tempo, nem espaço, nem distância. E eles começaram a ter, não de espíritos inferiores, nem de espíritos superiores, mas as mesmas captações e aderências de pensamentos, sentimentos, expressões, emoções, posturas e até mesmo intelectualidade através de códigos como um fractal emanentes deles por eles mesmos, provindos entre tempo, já dentro do tempo e espaço, do macrocosmo sobre esse planeta. Era como se você lembrasse de coisas que você já fez antes. Isso acontece de noite com todas as pessoas que estão me escutando agora. Oh, eu já passei por aqui. Eu nunca fiz essa torta, mas Engraçado, eu estou começando a fazer ela e eu sinto que eu já fiz. Ou senão eu nunca construí algo mecânico, mas no momento que eu começo eu até supero aquele que desenhou esta máquina. Por que será? Ou vocês vão sempre colocar tudo a inteligências externas? Você entende, rapaz? Uhum, sim. Isto é evolução. Seria o que vocês podem chamar de uma forma rústica, como eterna, não segunda chance, mas eternas oportunidades para rever-se como um ser único, momentaneamente fragmentado, porque está num fragmento, mas que vai emanando, se expandindo e se aderindo, não possuindo, mas entrando em júbilo, estado de graça ou satisfação plena com o outro que está no teu lado logo ali. Sem disputar, sem brigar, mas sim amar. Eu uso essa palavra amar não para ficar coração mole, mas é assim que vocês entendem o bem. Então esses seres começaram a evoluir e tiveram dentro da sua mente, dentro já de alguns estágios de consciência e pelos egos que já estavam sendo criados e demonstrados, o livre-arbítrio de escolher a união, a junção ou a disputa e a desordem. Infelizmente, a maioria optou pela disputa e a desordem. E aí vai a história, que é muito longa. E sobre esse nomezinho que você falou aí, Lúcifer. Lúcifer é uma energia que pode se personificar em algumas crenças, em alguns credos. E pode se angelicar perante a sabedoria e a ignorância de muitos seres que graduam crença e fé, amor e ódio. Está explicado o que é Lúcifer e o que é demônio. Para mim é isso. Vibração. Porque se eu for além de vibração, dentro de uma polaridade dual, eu já nem sei mais o que é Deus. Se eu começar a puxar Lúcifer para o inferno ou para o céu. Eu sei que já passou algumas entidades falando algumas coisas e eu não estou aqui contestando. Mas o senhor me fez uma pergunta. Sim. E eu estou lhe respondendo até onde sei. No meu tempo, no Antigo Egito, quando eu trabalhava com uma frequência que poderia, eu não vou dar nome, mas poderia se chamar Lúcifer, nós tínhamos essa frequência como um propulsar entre a coesão e a abstração. Entre o frequenciar da matéria e a antimatéria. Entre a ilusão e o sonho. Entre a matéria e o fruído. Então ele poderia destruir, manter, organizar ou confundir, se botássemos uma inteligência. Então você imagina várias pessoas passando medo, dor, várias pessoas usando a sua intelectualidade dentro da dualidade de vocês, milênios e milênios e milênios e milênios e milênios e milênios de anos, alimentando muito o endeusamento e muito a diabrura, muito satânico e muito divino. Essa energia há de se corporificar um dia perante vocês, seres deuses que cocriam também matéria em outras dimensões. Então, demônios, para mim, hoje, 2013, são energias que podem assumir personificações atuantes perante o sustentum, ou como as pessoas sustentam o que têm de fé, de crença, de desgraça, miséria, inferno ou de plenitude, altitude em elevância do amor eterno. Está explicado? Mas assim, eu não estou levando no sentido religioso e nem vou levar. Porque é muito amplo. Claro, claro. Se eu pegar Lúcifer e botar só no satanismo, em algumas crenças satânicas, e botar também como um extraterrestre, ou botar também dentro da Umbanda, fixo, eu já estou falando bobagem. E eu nem vou dizer que é um ponto de vista, porque é. Tem gente que vai ficar todo rosnando de dentinhos e fazendo unha. Fazer o quê? Mas olha, deixa eu saber. É uma a mesma coisa. Coisa você pegar, não estou comparando Lúcifer com Deus, para não ofender a crença de ninguém. É. Mas pegar Deus e dizer que Deus só está dentro da sua igreja ou só dentro da Umbanda? Se levarmos em termos comparativo, não de essência e poder e sublimidade e magnitude em é ou em ser, é quase a mesma coisa. Não que Lúcifer é Deus. Apesar que ele também é uma parcela desse mesmo Deus dentro do dualismo de vocês aqui. Bem e mal. Não interessa o nome do demônio que for. A única diferença entre os demônios é mais ou menos como se fosse um homem que, quando ele, perante a sua conveniência, usa a sua inteligência com sagacidade a um grupo para conquistar e manter o dinheiro. Então, nós vamos trabalhar com Astaroth. Níquel, conquista. Mas, ao mesmo tempo, este homem, para outro grupo, vai usar sua mesma inteligência e intelectualidade com soberba e certa intolerância e uma inteligência que sobrepõe as outras. Instantaneamente, ele vai trabalhar com Luciferos, Lucifer. Está explicado pela segunda vez. E assim vai os outros demônios. É uma energia. E é uma energia que pode dominar você. Sabe por quê? Por quê, seu Zé? Porque vocês não são nem bons nem ruins. Se vocês ficassem no caminho do meio, nem o bem nem o mal lhe dominaria. Você simplesmente teria apenas o autodomínio. Expliquei pela terceira vez. Mas é verdade, menino. Agora, se vocês quiserem balela, fica difícil. Para mim, vai ficar impossível. Eu estou explicando o que eu, como mago, e essa palavra mago também é outra coisa muito séria. Não o sentido da palavra. Mas magia é uma coisa. Magia em si. A magia era só mental. E é mental até hoje, só que hoje o ser humano, por pouca fé, necessita de artifícios materiais. Uns chamam de axé, mas, repito, pouca fé e muita crença. Porque quem tem fé de verdade não necessita ou vai desnecessitando cada vez mais dos artifícios materiais externos, trabalhando apenas com o que tem no interno. Você entende isso, menino? Sim. E quem estiver achando que eu estou falando bobagem, estudem fontes de magias antigas com seriedade e vocês vão ver se tem alguma bobagem que sai por mim. Magia. Magia. À vontade. É, seu Zé, assim, pelo que eu estudei, assim, ou pelo menos pelo que eu entendi no estudo que eu fiz do Espiritismo, nenhum ser foi criado eternamente para o mal. São pessoas que vão... E nenhum ser foi criado eternamente para o bem. Como vocês concebem? Como vocês concebem? Até pode-se dizer. Teve um processo com o Benedito, eu vou tocar de novo, um amigo espiritual que se manifesta nesse médium, eu posso dar uma pincelada e responde a sua pergunta? Opa, por favor. Muito obrigado pela gentileza. Sabe também. Vocês acham que o macrocosmo todo vai esperar vocês conceber algo para existir? Não. Não vai, não. Mas se você, dentro da sua analogia, observar como funciona ainda a mente e os egos humanos, quando fazem uma descoberta, falam eureka. Eu criei, só falta eu falar isso. O que já está criado. A descoberta passa a ser apenas não só uma descoberta, mas perante a intelectualidade passa a ser uma posse que vocês descobriram e ao mesmo tempo criaram lá, ao ponto de limitar apenas aos seus umbigos, às suas conveniências. e as suas aparências, ou como se aparecem por aí. A mesma coisa é o bem e o mal. Tem dimensões que não existe nem bem nem mal como vocês concebem. Você vai pegar um Metraton, um Arcanjo Miguel, e vai fazer uma oração, vai chorar, gritar, berrar, e vai dizer, eu estou fazendo o bem. Será que para aquilo, para ele é o bem? Ou é uma faceta, não pela elevância espiritual de Miguel, mas pela rebaixeza, pela baixeza, pela diminuição que vocês se têm, ou ainda, perdão, se têm, nas coisas da fé. Não que ele diminui vocês, eu vou repetir mais uma vez, porque eu sei como funciona aqui. Não porque ele diminui vocês, mas é porque vocês ainda se têm sozinhos e ansiosos de um Deus que sempre esteve e estará dentro de vocês mesmos, e que é o mesmo Deus que sustenta o Miguel. Não tem diferença nenhuma. Então, este Miguel, por amor, ele vai se rebaixar, não no sentido de inferioridade, mas no sentido até de superioridade moral e de amar incondicional, ao ponto de adentrar as suas crenças e labutar o que tu tens de melhor dentro de você como fé. Seja ele manifesto o que for, e não vai deixar de ter o senso de um Miguel trabalhando como um Exu. Não vai deixar de ter um senso de um Arcanjo Miguel trabalhando talvez em qualquer outra linha espiritual ou espiritualista. Mas ainda vocês concebem que o Exu está na profundeza do inferno e no limbo? A grande maioria das pessoas hoje está mudando, graças ao Deus que é o todo ser humano, em consciência desperta ou a se despertar. Você entende isso, menino? Sim. Eu falo as coisas com realidade. Eu não posso dizer que eu estou falando a verdade absoluta. Mas eu falo as coisas vendo o ser humano sem máscaras. Como ele é e como ele se trata. Porque se eu limitar e começar a falar de Miguel só dentro de uma frequência religiosa, por exemplo, como os católicos, já não vai muitas pessoas conceber dentro da sua Umbanda. Dentro da sua Umbanda, porque a Umbanda são muitas. Se mesmo assim, um preto velho em alguns lugares tem que vir com a camisa branca, em outros lugares o mesmo preto velho tem que vir com uma camisa de seda branca, em outro lugar o mesmo preto velho tem que vir com uma camisa feita de saco de arroz, e em outro lugar um preto velho, o mesmo preto velho tem que vir apenas todo de branco, ou se não com os pés nos chãos, e talvez em outro lugar, o mesmo preto velho tem que vir calçado, porque senão ele não é preto velho. É assim que vocês concebem. E a espiritualidade, com um trabalho hercular, no sentido de gigantesco de amor, apenas ama. E apenas espera vocês se acordarem para algo divino, vocês mesmos. À vontade. E para não perder, como se diz na terra, aquela palavrinha de praxe, gostou? Falta vergonha na cara. E eu não estou ofendendo ninguém. Falta vergonha na cara. Não é Zé Pilintra me mandando ter vergonha na cara. É vocês mesmo olhar para o lado e ver o que vocês estão fazendo com os espíritos que, por caridade, eu não estou defendendo corrente espiritual nenhuma, estão próximo de vocês com muito amor, e muitos aguentam 30, 40 anos de pura ignorância do seu médium. Quando não, o médium vive 90 anos na ignorância, desencarna para encontrar o seu mentor e falar, mas é você? Mas como eu não sabia? Eita. Quantas e quantas vezes acontece isso? Ou se não, desencarnem e vão para o plano espiritual e lá são convidados a trabalhar dentro da Umbanda, mas numa linha da Umbanda que você era totalmente antagônico porque tinha torcicolo. Como disse o preto velho Benedito, um problema seríssimo na coluna que não podia olhar para o lado com carinho. Quando olhava para o lado já fazia careta de dor ou de raiva. E aí, será que você vai ser um bom umbandista? Se Umbanda é Umbanda? E isso serve para todas as religiões que trabalham no kardecismo também, ou filosofias. À vontade, rapaz. É a mesma coisa o trabalho que eu faço para ficar, não digo mais interessante, mas falar um pouco sobre Exu, pode? Pode. Eu trabalho, já há algum tempo, numa linha de especialistas dentro dos falangeiros da corrente de José Pilintra, que não é um, são vários, que cuidam muito de crianças carnadas, pessoas com problemas de tóxico, com abusos sexuais, também com animais, como já disse, pela pedofilia e outras coisas mais, e tráfico de órgãos. Fora outras coisas, mas a nossa especialidade é desmantelar o roubo energético do plano astral para desmantelar as quadrilhas do roubo do bom senso do plano carnal. Tá entendendo, menino? Sim. Esse é um trabalho que, infelizmente, as pessoas não falam. Será que é só os espíritos do kardecismo que podem fazer isso? Nossa. Será que o Exu vai ficar eternamente limitado a um charuto, a uma garrafa de cachaça, jogado numa encruzilhada ou no cemitério? Eu sugiro, e isso vai trazer uma incomodação grande para esse médium, eu estou extremamente preocupado com isso. Ai. Aos irmãos que passam, sugerir, não é um impor. Exu fulano de tal, você só trabalha com Exu ou você se manifesta em outra corrente? Não precisa dizer o nome, mas o que, que o senhor ou a senhora faz lá? Daí os médiuns vão ver que o Exu é muito mais do que eles imaginam que é. Pergunte se você quiser, senão não pergunte nada também. Trabalho é seu, já estou me metendo demais. Mas não é uma pergunta que vai ofender? Ou se é apenas Exu, que eu tenho muitos colegas, parceiros, com padres, com madres na linha de Exu, que trabalham só dentro da Umbanda, só dentro da egrégora Exu, mas como Exus trabalham em outras filosofias religiosas, que eles abolem totalmente a ritualística de Umbanda, ou qualquer tipo de ritualística, mas não deixam de ser em característica Exu, e trabalham muito bem. Mas sabe por que, que isso não é falado pelos médios? Por que, seu Zé? Porque a Umbanda hoje está mais baseada em ritualística. De que a fé, como Maria Padilha falou. E qual que é a diferença? A diferença é que aquele outro de outra religião, que não toca sineta, não gira com Exu, como é que não acontece nada de ruim com ele se ele não acende uma vela e comia, eu tenho que estar toda hora de quatro pés no cruzeiro? Eu estou sendo claro. Eu não estou falando, já falei umas 5, 6 vezes para vocês, e agora para você, que tem que se abolir os rituais. É uma mística, é uma egrégora que necessita do ritual, mas não podemos simplesmente manter o nosso caráter numa chama de uma vela. Não podemos nós, médiums, estou falando para as pessoas que me escutam, ter o nosso senso de realidade numa oferta na Mãe Natureza. Porque senão nós vamos ser instrumentos eternos do nosso ego, perante uma egrégora, que é maravilhosa. Aí vem a pergunta para mim mesmo, Zé, necessita ainda rituais? É óbvio que sim, vocês não querem mudar. Porque eu trabalho, que é uma das coisas que eu vou dividir com todos aí, eu não estou falando mal desse médium. Este médium faz ritual e mata. Este médium faz todos, eu acredito eu, a maioria dos rituais da Umbanda, que todos os médiums da Umbanda fazem. Mas um embate que eu tenho com o seu Edson, com esse médium, é falar para ele. Você quer buscar o Oxóssi? Passa seu conhecimento com humildade. Quer acender uma vela para o Oxóssi? Passe seu conhecimento com cumplicidade, porque Oxóssi, ele simplesmente é uma passagem. O conhecimento de Oxóssi, orixá, é fixo, mas o conhecimento de Oxóssi no ser humano, ele é uma passagem cumpriciosa. Não adianta você acender 300 velas para Oxóssi no meio do mato se você é só inteligente que não é sábio. As pessoas não querem pensar nisso. Não é conveniente pensar nisso. Agora, para as pessoas que necessitam de uma permuta energética com a Mãe Natureza, vamos trabalhar com Oxóssi O que que a energia Oxóssi necessita para fazer essa transfusão fluídica, que não deixa de ser, ou fluida, dos elementos da mãe natureza para dentro de um corpo, de um organismo físico, ou pelo menos no campo energético de uma pessoa. Mas, se essa pessoa não tiver, no mínimo, uma mudança de postura, equivale a nada, não Oxóssi, mas os fluidos que o babalaô, o pai de santo, o tatá, a mãe de santo, o zelador dos orixás, ou o nome que vocês queiram dar, possa ser intermediário entre a frequência de Oxóssi e aquela pessoa. Você entende isso, rapaz? Sim. A Umbanda é uma ciência cósmica. E a Umbanda, até eu vou usar um outro nome, é uma consciência divina. E é de todas as pessoas. Graças a Deus. Será que vocês não se perguntam o porquê que tem casas que abrem e nem assentamento de Exu tem? E você vai lá, tem um preto velho trabalhando, uma harmonia, uma paz, um ambiente ionitizado. A casa vinga, dura, em luz, 90 anos dos carnados, em pé, sem um assentamento de Exu, e tem entidades de Umbanda trabalhando lá dentro. Por que será isso? É fé. Ah! Lá no Exu, que é Mojubá, é Gangaê, é Ganga, Exu Maria Padilha. E se você me conhece, é o mesmo Zé Pilintra e não é puxa saco, não. Não, claro. É que nós tivemos a honra de ter essa mulher falando. Graças a Deus. Senhor. Nós, porque de alguma forma eu estou participando também. Certo. Não sou puxaçado de merda nem de ninguém, não. Mas o que é... E também não estou dizendo que o que eu não falo dos outras entidades não são entidades, mas... E difere, eu né, admiro, seu... Eu admiro a autenticidade. Em todas as entidades já passaram, demonstraram a sua autenticidade. Entende? Mas sim. O jogo de cintura que essa mulher teve, muito interessante. Porque o ser humano tem aquela, você pode falar uma verdade, mas não pode desagradar. É. Você tem que agradar, porque se não agradar, não interessa se é verdade. Vai passar a ser mentira. Mas como eu não me preocupo com isso, à vontade. Então, por falar em agradar e desagradar, tem, seu Zé, a gente percebe... Ixi, deu uma hora já de diálogo, de conversa com o senhor, o tempo passa rápido, né? Sim. O senhor, como é que tá o tempo do senhor? O senhor pode ir para uma segunda rodada? Posso. Então, vamos lá. Graças a Deus. Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Chapéu branco na mão, com gravata encarnada. Neste mês de janeiro, ele tem a filosofia dele e os pontos de vista. Eu tenho os meus. Né? Vou falar uma palavra bem humana. Duas, três, quando nós conversamos, porque ele tem uma insignificante clarividência, nenhuma opaca clareaudiência, nós entramos em controvérsias. Entende isso? Ah, é. Acontece. Mas ele, isso é bom. Ele conta. Mas isso é bom. Uhum. Muito bom. Porque se é para mim me manifestar num escravo, é melhor que eu não venha.